nossa live ao vivo. Direto de Americano, valeu, toda a nossa galera já pode mandar seu alô, seu abraço. Eu sou abraço, meu parceiro também. Vamos estar junto comigo. Um abraço pra você, galera. O meu parceiro Dinei Cunha já tá na área junto com as minhas. Obrigado. Ele está seguindo desde cedo com as minhas. Parceiro Jean Paulo, já tá na área junto com a gente, meu irmão. Obrigado, valeu. Breno Souza tá na área junto. Quando eu te conheci, logo me apaixonei. Tanto senti com teu coração. Os impulsos dessa paixão que tomou conta de você. Decidindo que eu sinto te esquecer. Desejo algum prazer. Meu amor, sou tudo por você. Toda quarta-feira, sábado, tem live ao vivo para você se ligar junto com a gente. Parceiro Pedro, e também junto com o meu parceiro Eduardo. We'll be right back. Senhor. E a galera só pode compartilhar o nosso link aí. Começou compartilhando, jogando a nossa família, o nosso paraense, pra ouvir as melhores das marcantes da RG. Que você dá valor e você, claro, consagra assim. Daqueles dias mais. batalha junto com a gente. Obrigado, valeu, Matheus. Tá ligadinho na nossa live. Eu te quero só para mim. Vou gritar pro mundo. Já já o desfonce. Tudo que eu sinto por você. Já muita pessoa e muita muita pobre aí pra galera que gosta de merda, meu irmão. Eu me lembro de tudo que vivemos. Tudo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Vai pra logo, vem me ganhar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Tudo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Vai pra logo, vem me ganhar. Curtindo as lives, verdadeiras, marcantes. Okay. redes sociais e, claro, devido à nossa energia, não, nossa internet está meio lenta para cá, mas eu já passo aí que hoje é apenas a nossa primeira quarta-feira, a gente começando a fazer aquela live, fazendo aquele teste, deixando tudo ok, você aí que está no outro lado, curtindo a gravação, é só você lá comentar, ou então curtir, ou então compartilhar o nosso live ao vivo. E claro, se tiver bacana, ou tiver meio assim, você chega comigo e diz, olha, tá meio fraco e tal, e a gente vai ajeitando, porque os equipamentos já estão ajeitando aqui, e para semana tem muita coisa boa para vir. E você que está ligadinho com a gente, pode dar aquele ok, pode compartilhar, pode chegar junto. Uma boa noite para vocês, direto de Americano, Léo do Marajá, claro, fazendo essa live especial. E você aí está aí, ligadinho para ouvir as melhores da marcante, relembrar aquele casco velho que você nunca mais esqueceu da cabeça. Então toma essa aqui, que essa é tua, garoto. Ele tá aqui hoje, vê uma live, meu irmão. Sentindo assim, junto na live. Já pode mandar seu amor. a gente, tirar na batida. Obrigado, valeu, meu irmão. Senta, te abraço, empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão, empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão. Yeah. parceiro DJ Ednei, Chacaralha, Zulazinho, obrigado, valeu. Da live. O meu parceiro DJ Alton, consagrado, tá ali juntinho com a gente, vai de greve, mano. E o melhor de tudo é dar rasteira uma pra casa. E o melhor de tudo, eu achei uma casa. Chama de amor, meu amor, pode me chama de amor. O meu parceiro, o Júnior Silva. Tá ligadinho junto com a gente, obrigado, voltando, meu irmão. Ei, meu parceiro Dinei, o preto, tão ligado junto comigo. Lá na China. Lá no estado do Pará. Olha só, o jeito que eu penso me envolver. Quero você, vai ser minha mãe. Fica só comigo, só contigo eu vou ficar. A gente rola aqui. E essa aqui é lançamento. A galera toca e a gente toca aqui também. Como é que é, mano? Tá junto com a gente, obrigado, valeu. Tá ligadinho, ouça aqui. Canhões. motivo para fugir. Sobe em cima da motona, solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. É pra acelerar tudo, é? É pra acelerar? Aqui a parada é assim, ó. Estancou? Acelera. Segura novinho aí, eu tô coçando, perguntou qual é a parada. Sabe qual é a parada? Paulo Henrique passou na frente. Quando acelerada, Paulo Calado passou na frente. Quando acelerada, Rodrigo Show passou na frente. E o Léo passou. Quando acelerada, Mix passou na frente. Quando acelerada, os moleque da Biz me rolou com sua mão. Vamos passando os filhos. Olha só, tão chegando. O jeito que dança me envolve. E aí você vai ser minha mulher. Fica só comigo. Só contigo eu vou ficar. E prometo te amar. Baby, vem, vem, vem pra mim. Você sabe que eu te quero. E prometo ser sincero. Pode me chamar de amor, oh my love. Pode me chamar de amor, meu amor. Pode me chamar de amor, meu amor. Pode me chamar de amor, é, meu amor. Marcando pra finalizar a noite de hoje. Segunda, sabadão é o nosso encontro mais uma vez aqui, né? Nossa live maravilhosa. Toda quarta e sexta. tá ok? Tem que ser com ele, ó. parceiro do meu parceiro Dinei e ele, o preto. Já estão ligados desde cedo, desde o começo da nossa live. Meu parceiro DJ Thiago Farias, ex-Polo Negro, está aqui hoje junto com a gente. Obrigado, Thiago Farias, um dos melhores DJs aí do Tapolim do Cordeiro, meu irmão. Lá de Belém do Pará, está juntinho. Vamos que vamos, porque a noite já está finalizando. Essa sequência da saideira que tá marcante, ok, gente? Obrigado, valeu! Sabadão que vem tem muito mais e muita sequência bacana. Detalhe importante, tá chegando a volta do Léo Marajó. Aí na volta aí, no nosso estado, no nosso Pará. É o mês de setembro, e volta a mão dele, vai ser muita onda. Curitiba aqui me aguarde. Última gente da nossa live, obrigado a todos que veio curtir junto com a gente. Deixa eu deixar na batida aqui, deixa eu deixar na batida. Essa aqui é a nossa última talvez da nossa live hoje, quarta-feira aí, mais uma quarta-feira, graças a Deus aí, terminando, já começando quinta-feira aí. Gente, muito obrigado a galera que veio curtir essa live especial hoje. E sabadão tem muito mais aí, a nossa live pra você. Agora sabadão, agora são dia de quarta. E marque aí na sua agenda. Quarta e sábado. Toda quarta e todo sábado tem live ao vivo aqui, direto de Americana, São Paulo. E com Léo Marajó. E você é o nosso convidado a sempre estar junto comigo. E graças a Deus, mais uma vez, sempre temos aí na frente de tudo. Olha só, gente, está chegando também aí pela primeira vez no estado de como é? Deixa eu ver aqui. Peraí. No estado lá de São Paulo. São Paulo, na capital, tá chegando aí pela primeira vez o Léo Marajó, tá ok? Léo Marajó pela primeira vez na capital, fazendo um espetáculo, um show pra parte aí nos Paraenses, tá ok? Lá na sede dos Paraenses tem a sede da Ibar. Tá selado tudo em Curitiba, estamos chegando em Curitiba, estamos chegando em Goiás, estamos chegando em Santa Catarina. Léo Marajó já chegando, retornando, e quando for em janeiro, desse ano, agora é de janeiro, que ano que vem agora, Léo Marajó de volta aí no estado do Pará para fazer uma onda, para fazer totalmente de gabinete você aí no aniversário da cidade de Belém do Pará, então de volta, meu irmão, vai ser muita onda, obrigado, valeu!